gente cresce com você, realizando sonhos, aprendendo a viver. É hora de sorrir, amar, recomeçar, viver como criança, espalhando alegria pelo ar. Somos mais que um povo que acredita nessa terra. Somos uma nação de paz, amor sem guerra. Então vamos juntos, além das emoções, força, fé, raça, unindo os nossos corações. Somos mais que um povo que acredita nessa terra. Espalhando alegria pelo ar.